Crianças de rua, longe das escolas, a marginalidade. Não a tudo isso. Pela cultura e educação. Zé do Caixão. Let the carnage begin. Vamos agora para a segunda parte do episódio aí, falando sobre a infância 80s aqui no Tosco Chanchada, com a presença de nada mais, nada menos do que essa pessoa que vos fala aqui, Perna. A minha. E um participante ilustre aqui, o Felipão. A minha também! Pega na minha também. Bom, antes de mais nada ainda, né, chega de enrolação e vamos lá direto pro assunto, que é programas infantis. Eu me lembro aí, cara, que o programa infantil aí que mais marcou a infância e que foi tesourado aí, né, repentinamente, foi o Balão Mágico, cara. Na verdade, o Balão Mágico durou aí, né, de 83 a 86, cara. Teve como participantes aí, né, a Simone, que hoje aí não tem nada a ver com programas infantis. Namora um malaco, casado. Ela largou o ex. Largou? Ela tá com o triple X agora. Tinha aí participação do Fofão, que medo. O senhor Patropi também, né? O Cascatinha, cara. Putz. E aí depois que foi entrando a galera, né? A molecada aí, o Toby, o Mike. O Mike, cara, fiquei sabendo esses dias. Mike? E o Fábio Júnior, cara. Fábio Júnior, acho que grava um disco com eles, né? O Juninho Bill. Mas o que tinha a ver? Juninho Bill era do Trem da Alegria. Sabia que tinha algo a ver. Cara, eu fiquei sabendo esses dias que o Mike era... Na verdade, o nome dele era Michael Biggs. Ele era filho do Ronald Biggs, cara. Pelo amor de Deus. O Ronald McDonald. O grande ladrão aí, né? Daquele do trem pagador. Do trem pagador, cara. Nossa, que massa. Que mundo pequeno é esse. Mas agora me fala, Perna, o que, que tem a ver o Fábio Júnior com o Balão Mágico? O Fábio Júnior, ele participou aí de uma música, né, que eu não me lembro qual agora, mas eu lembro que foi um disco do Balão Mágico aí que saiu com vários artistas. Balão Mágico já gravou com Léo Jaime, já gravou com Erasmo Carlos. Iron Maiden. Se eu não me engano, tem uma do Djavan, eu acho, não sei. Quem é isso? Guns. A Baby Consuelo, o Pepeu Gomes e quem mais, cara? Nirvana. Não, anos 80, puro, quer ver? Ah, é verdade. O Ramones. Sisters. Dominó, Moraes Moreira. Poison. Na verdade, o Fábio Júnior, cara, ele gravou a música Amigos do Peito, cara. Que é uma das... Praticamente todos os desenhos que a gente conhece aí das antigas veio do programa, assim, do programa Balão Mágico. Começou a passar lá? Principalmente os da Hanna-Barbera aí, que é os que a gente mais conhece, cara. Quando eu era jovem, usava um bigode e tinha uma barbeira lá perto de casa, rapaz. Fazia o bigode nela. Oh, mãos macias. Isso então, mesmo. Né, o legal é que o Balão Mágico embalava as festas infantis, né, da nossa época. E também, quem que nunca dançou na escola fez um conjuntinho, né, do Balão Mágico e cada um imitava. Um era Simoni, o outro Jairzinho. Eu era o Fábio Júnior. Eu era Simoni. Então eu era o Jairzinho. Buscando o X tá bom, meu. O Balão Mágico emplacou vários hits, né, da criançada aí, né? For example aí, Charleston, cara, você lembra? Nossa! Eu dancei na escola, Charleston. Que menino gay que nunca dançou aquela música na escola. Como é que é essa Charleston aí? Como é que era? Mamãe, os meus sapatinhos, como estão velhinhos, foi o Charleston. Eu achei que era tipo, Charleston, veio da Carolina. Não, teve várias, cara. Essa aí é a versão proibidona. Teve a Galinha Magricela. Nossa, essa aí é boa. É boa, hein? Teve o Super Fantástico, né? Que eu acho que deve ser a das mais famosas aí. Super Fantástico, é. E não vamos esquecer do Ursinho Pimpão. Nossa. Quem não tinha o Ursinho Pimpão? Eu não tive o Ursinho Pimpão. Nem eu, tinha o Ursinho Pimpão. Eu tinha o Pintão. Colheu. Vou falar nisso, tem um jogador, o atacante do Vasco agora, o apelido dele é Pimpão. Marcelo Pimpão, acho que é disso aí, cara. Nossa, é a música mais alegre que tem, né, do mundo. Todo mundo fica contente quando toca. Põe um pedacinho só, Perna. Dessa música, meu. Perna, vai pôr um pedacinho pra gente ouvir agora. O quê? Do Ursinho Pimpão? Não, a Renata sabe, cara. Nossa, eu devia curtir rock já. Eu não lembro de nada disso aí, não. O duro é que eu gostava tanto e minha irmã, sempre pentelha, quebrou no meio meu disco. Você lembra quando a gente quebrou o disco do Viper, do Alisson? Eu lembro. A gente usou pra banar, a gente tava com churrasco lá. O pra banar foi do RPM. Do RPM, é verdade. Aí nós abanamos o fogo do churrasco que a gente fez com o disco do RPM do Alisson, cara. Porque o Alisson é fãzaço do RPM. Do Paulo Ricardo, do RPM. Ele gosta ainda. Só no Olhar 43. Aí entortou todo o disco, cara. Foi muito louco. Mas o que que virou, né? Eu sei que a Simone... Virou puta. É, virou whatever lá, né? Que seja, ninguém sabe agora o certo. Agora, a profissão dela é celebridade. É. Celebridade fracassada. Loser. O Jairzinho virou produtor musical, né? Que casou com uma mulher muito bonita, que eu não me lembro o nome dela. Ele é filho do Jair Rodrigues. O Toby foi pro Balão Mágico, saiu, aliás, do Balão Mágico, porque o cara já tinha 14 anos nessa época. E o Toby era velho, né? O Toby continua andando ainda. Continua dando o que falar, né? E o Mike, cara, que é o filho do Biggs lá, ele mora em Londres e ele toca e canta por lá nos barzinhos da vida. Ele foi preso por estupro e saiu e foi o título mundial de novo, mas apanhou, comeu alguém do Hollywood. Depois dessa fase tão linda e maravilhosa que era o Balão Mágico, um belo dia você liga a TV, um cenário todo bizarro e desce um disco voador cor-de-rosa com a boca... Com uma barata aguada saindo dele. Chamada Mina do Pelé, né? Mais conhecido. Começava o show da Xuxa, né, cara? Que era um programa insuportável. E a musiquinha de abertura? Sem contar que tinha uns personagens muito bizarros, que eram tal de Dengue. O Dengue. Nossa, o Dengue era bom, hein? O Dengue era o melhor, velho. Ele servia café da manhã. É verdade. O mais louco é que o Dengue era amigo, né? Eu tinha que linchar o Dengue todo final do programa, eu tinha que linchar ele. Verdade, se tivesse extinguido o Dengue naquela época, hoje em dia não tinha essa epidemia da Dengue aqui, né? E tinha o Praga também, né, cara? Eu nunca vi um Dengue amarelo e vermelho. É. Todo mundo sabe que o Dengue é preto e branco. É. Lá é amarelo e vermelho aquela merda. Tinha radioativo. O Mordomo também, né, no programa da Xuxa. O Mordomo acho que era o Russo. Nossa! Eu não teria coragem de comer nada que o Russo ia trazer pra mim, imagina. A do Russo é marcante, cara. Ele foi vítima do Césio lá. Né? 137? É, né? Cara. Tinha as irmãs também, as irmãs gêmeas, né? Tinha. Falavam que acho que eram as irmãs Metralha, não lembro. Tinha aquela tartaruga. É, que era o Praga. Eu conheço as irmãs Galvão. Eu ouvia muito, mulherada. Que tinha um modo. Maquitas. Mas tinha o Moderninho também, né, cara? Moderninho? O Moderninho. Arg, Paquitos. Quem nunca quis participar do concurso das Paquitas e dos Paquitos? O Perna quis. Ai. Eu lembro que ele usava a bota da Xuxa. Cara, que fetiche, né, cara? Não, meu, virar Paquito, cara. Nossa. E não podia ter personalidade, o Heinz, né? Lá Ele era um ótimo ator. Ótimo. Ele, o Cigano Igor, deve ter sido Paquito, meu. Não é possível. Meu, sem contar que as roupas das meninas, das Paquitas, são totalmente inapropriadas pra idade, né? Inclusive da galera, Xuxa, né? Também, sem né? contar que elas só entravam lá se passassem no teste do sofá com a Marlene Matos. E o duro que ninguém tinha personalidade, porque tinha que ser loira. Tinha. Mesmo se fosse verdade, né? Podia ser japa ou negra, tinha que ser loira. É, eu acho que... Tinha umas que parecia o Dennis Rodman lá, né, cara? Eu lembro que agora, a pior das Paquitas era uma de cabelo bem enroladinho. Cacheada, que agora ela é cantora, mas é feia. Eu lembro que ela parecia o Birubiru, né, um pouco. Ah, é uma que saiu na Sexy umas 3 vezes já, né, cara? Eu sei qual é. Ela é feia. A Valderrama. É o Egg Lalas. Acho que no fim do show da Xuxa, né, assim, quando já tava em decadência aí, que entrou uma modelo diferente, assim, que já era negra, que era a mulher do Dudu Nobre, né? Ah, tá bom. É, ela é bonita. Mas isso já foi nos anos 90, né? É, isso já era o final dela. Hoje parece um Michael Jackson um pouco. Cara, quando o Michael Jackson era negão. Eu lembro que tinha, quando terminava o desenho, a Xuxa ia sortear uma carta e eles ficavam sentados em cima de um monte, de uma montanha, cara, que aquilo só podia ser fake, cara. Tudo fake, é igual nossas cartas aqui, velho. Falando isso, eu recebi uma carta, hein. Esquece, não deixa eu esquecer, não. E o que a gente não pode esquecer também do Zil Ken Dance. Meu Deus. Nossa, aí já era o... Não, mas aí já era o planeta Xuxa, né? Aí já era os anos 90 aí, se eu não me engano. Ah, eu chamaria de novos viados. É. Viados, the new generation. Enquanto tinha a Xuxa, tinha a Mara Maravilha. Angélica. Angélica, pra gente aqui que mora, né, no interior de São Paulo, era artigo de luxo. Não, pegava tinha que ter manchete em casa. Artistas da Parabólica. É, tinha que ter ou um conversor. Em casa também pegava manchete. Conversor. Era um conversor e tal, tinha que ter, parecia um transformador. Parecia uma impressora com dois botões. Parecia um tojo, né? Horrível, horrível. E como que chamava aquela outra loira também? Jaque? Eliana? Não, a Mariane. Mariane? A Mariane é cult, porque ela teve uns 3 meses só de programa e ninguém conhece ela. Eu não lembro, cara. Eu não lembro de Mariane, não. Eu lembro que o programa mais fodaço era o do Sérgio Malandro. Que era o Demente, né? Que era, assim, o programa... O Bozo também, né? O Bozo. A Mafalda. E o Papai Papudo era o Ivo Holanda, cara. Nossa! 5 e 60! E o Bozo, ele teve várias pessoas, né, que fizeram o Bozo, porque na verdade... É, o último foi o Keith Ledger, que é o Keith Lee. Não, como é que é o nome dele? É o cara que morreu. É o Heath Ledger. Do Brokeback Mountain. O Bozo, na verdade, é um personagem internacional, né? É, na verdade, é um personagem gringo aí. É uma franquia. Que aí o Silvio Santos comprou aí um... Ou não comprou, né? Porque o Silvio Santos, você tá ligado. É, eu sei que, se eu não me engano, foram 3 ou 4 pessoas que chegaram a fazer o Bozo no Brasil. Inclusive, Luiz Ricardo. Né? Dizem que dentro da roupa do Bozo era o Van Damme, meu. Nossa, o Bozo tinha mais de 1,90m. Ah, o Predador também. O Bozo foi considerado aí embaixador, cara, do Unicef. Antes do Didi, né, cara? É, mas isso aí. Antes dele chapar total, né, cara? Ele ia ser o psicopata. Brazilian Coringa, né? Mas teve um dos Bozos aí, cara, que é dos caras que fizeram Bozo no Brasil, que se converteu ao cristianismo. Ao cristianismo aí e foi morar lá na Amazônia, cara, lá com aqueles ribeirinhos lá. O que tem a ver uma coisa com a outra, meu? Sei lá o que o cara foi fazer pra lá. Virou missionário. É. Depois do Bozo, cara, acho que o programa mais, assim, politicamente incorreto, né, mas mesmo assim era fodaço da nossa geração, era a Hora do Capeta mesmo, do Sérgio Malandro. Que tinham, né, os personagens bizarros do Sérgio Malandro, né, cara? Salsi Fufu. Malandrovski. Não, o Sérgio Malandro é bizarro, cara. Meu. Deviam criar a expressão mais louca que o Sérgio Malandro. Verdade. Cara, e a porta dos desesperados, cara? Nossa. O que era aquilo, meu? Eu lembro que saíam uns macacos dentro da porta, lá ficam encoxando as criancinhas. Mó coisa constrangedora lá, aquela criancinha sendo encoxada, enrabada, sodomizada pelo macaco, velho. E saía um lutador de sumô de alguns também. Ué, é horrível, velho. Ficava passando uma bunda na cara da criança. Depois o João Gordo, nos anos 2000 já... Fez uma coisa próximo, tão bizarro que é aquilo, né, meu? Tão humilhante. Mas não demente como a do Sérgio Malandro. Eu lembro que tinha o Super Malandro também, cara. Tinha. Era um super-herói demente também. Nossa, o Sérgio Malandro era o melhor, cara. E salvava. É que o malandro é sempre o fracassado sexualmente nos filmes da Xuxa, né, cara? Ele ficava tentando pegar a Xuxa. E sempre chegava alguém antes dele. Nossa, tem um filme do Sérgio Malandro, cara, que tem até o Faustão no filme, imagina. É, o Inspetor Faustão. É, Inspetor Faustão e o Malandro. É, né? Um negócio desse aí. Tem uma música do Ovo no meio. É, é ridículo. O Marquinho Hendrix deve adorar essa música do Ovo, cara. Mas na nossa época, os filmes melhores mesmo eram dos Trapalhões, né? Pelo menos o meu primeiro filme no cinema foi o filme dos Trapalhões. Minha primeira vez. E diga-se de passagem que a primeira vez que eu fui no cinema, eu lembro que meu pai me levou na loja Mesbla pra poder comprar uma roupa, porque pra ir no cinema tinha que ir de roupa nova. Roupa da Paquita. Que era um evento. Que roupa da Paquita, que nada. E foi o primeiro filme que eu vi, foi dos Trapalhões. Teve o quê? Uns 5, 6, sei lá quantos filmes tiveram aí, sabe? Que? Né? Deve ter uns 40 que a gente não sabe. Um monte, cara. Que era o Saltimbancos, que passava direto na TV. Nos anos 80 deve ter uns 5 ou 6, meu. Depois saiu mais um monte, né, meu? Teve os Trapalhões na Serra Pelada, né? Tem um de circo, né? Esse é o Saltimbancos. Isso. Meu, são ruins, vai. É. Fala a verdade. Na verdade, assim, não. Quando eram os quatro, né? Os quatro Trapalhões aí, cara, até. Mas depois que morreu o Zacarias e o Mussum, cara. Nossa. Aí ficou triste. Eu acho que a jogada mais certa do Didi foi colocar o jacaré como Mussum, cara. Tem tudo a ver, é verdade, cara. Né, meu? Porque assim, cara, você pode ver que se o Didi não tiver ninguém pra esculachar no programa, ele não faz nada, cara. É. Meu, ele não é humorista. Ele não é nem um pouco engraçado. Nunca foi. Melhor seria dita. O pior é que ele sempre quer beijar as mocinhas, né? Nas gravações. É, nunca ele acha beija que... uma pessoa não, da idade dele. É. Ele tá eu se achava achando... legal o Mussum lá, meu. Verdade mesmo. O Mussum era pinguço, flamenguista, corintiano, sei lá. Algo entre esses dois aí. Cacete! O cara é. O Mussum era massa, velho. Eu não curtia muito, não, mas era o segundo melhor. Deixa eu falar. Porque o Dedé e o Didi, meu. Eu li no. Se juntar os dois não dá meio, né? Mas era o Dedé que tinha as ideias, né, meu? Parece. Mas né? Eu li no. Não, acho que era o Didi. Mas eu li numa revista que o Dedé era o galã dos Trapalhões. Nossa! Que coisa não, ridícula. Pelo que eu lembro, o Dedé que criou os Trapalhões, tudo. Foi do junto com o Didi, eu acho, não tenho certeza. Ele que teve a ideia de fazer os Trapalhões, aí teve esse lance aí que o Didi escorraçou ele, ficou mó tempão aí, sem trampar, pá, agora ele voltou, mas ficou, foi um negócio chato que rolou, meu. É, mas eu acho que o Didi deixou ele voltar agora, depois da morte do Beto Carreiro, né, que aí ele ficou desempregado outra sem vez, dinheiro. Sem dinheiro, né. É, o bagulho era feio pro lado do Dedé, meu. E meio, ele voltou também por cobrança, né, do público, que acha meio injusto o que o Didi tá fazendo, né, completamente fez. Injusto. Inclusive, em 83, eu não lembro disso, mas eu pesquiso na internet, teve um episódio dos Trapalhões especial que o Chico Anísio apresentava, que é um episódio premonitório, cara. Que eles preveem que o Mussum e o Zacarias iam morrer e eles falam que em 2008 o Dedé ia estar desempregado e ia voltar a trabalhar com o Didi. A gente põe o link aí pra você dar uma olhada no YouTube depois, é coisa de louco. Você mas fica isso aí não é premonição, não. Isso aí é tudo Illuminati. Illuminati na cabeça, rapaz. É planejado. Planejado, é tudo planejado, mano. Mas teve programas aí que acrescentavam alguma coisa na vida da gente, né, cara? Que... Sérgio Malandro. Não, o Rá-Tim-Bum, cara, era... Aquela abertura do Rá-Tim-Bum já era fodaça, cara. O único programa da cultura que eu assistia era Cartão Verde, cara. Com o Juca Kfouri. Não, mas o Rá-Tim-Bum era bacana. Ensinava, assim, tinha umas histórias legais, curtas. Eu me lembro aí que tinha sempre um rap de alguma coisa que ensinava como fazia as coisas, né? Lá, viu? Como se faz. Tinha... Ensinava a lavar as mãos antes das refeições. Verdade. Tinha o Marcelo... Nada de útil, cara. Não, tinha o Marcelo Taz. Tinha. Tinha o Marcelo Taz, professor Miguelin. Professor Miguelin. E tinha o Tiburcio, né? Tiburcio. Tinha uma mulher que ela fazia umas histórias com pedaço, assim, com caixa de fósforo, com... Reaproveitáveis, né? É, com tesouro. Recicláveis. Né? Era, fazia umas histórias lá super legais. E o Rá-Tim-Bum era... sem contar o... Senta que lá vem a história. Nossa, o Rá-Tim-Bum era paixão à primeira assistida, cara. Era sensacional. Vinícius, você é Klingon, cara. Eu acho tudo isso uma bosta. Eu assisti o Cartão Verde com o Juca Kfouri, rapaz. Você assistia a Xuxa, Vinícius. Assistia a Xuxa também. A Xuxa é a falta de opção, né, meu? Você vai ver o quê? Só pegava a Globo em casa, né? Agora, um programa que aqui ninguém lembra, mas minha mãe relata que quando eu era pequena, eu tinha 2 anos, passava o Curumim. E tinha a musiquinha do Curumim, que falava que quando no final do programa, o Curumim agora vai embora. Minha mãe disse que eu chorava porque o Curumim ia embora, que eu queria ficar assistindo mas Curumim. Digo que é o Curumim. Digo que é o Curumim. Eu só lembro que era um índiozinho. Canta a música do Curumim. Não canta música. Você procura e coloca ela aí. Agora lascou. Sinceramente, eu acho que isso é uma invenção da sua mãe. É, eu acho que não existiu esse Curumim. Não, Curumim. Não. Porque você nem lembra. Curumim gosta de criança. Curumim gosta de brincar. Tá explicado. E agora o Curumim vai embora. Curumim sodomiza as crianças. Curumim vai embora porque a polícia vem aí. A vaga da infância e juventude está atrás de Curumim. O pau vai quebrar. Curumim come criancinhas. Tinha também o programa da Mara Maravilha, né? Tinha, muito erótico também, diga-se de passagem. Você sabe que eu, a boa parte da minha infância, assim, nas tardes, né, da semana, assim, eu não lembro de mais nada a não ser assistir o programa da Mara. Eu não lembro de, assim, ter feito muitas outras coisas, cara. Porque tava na escolinha, né? Cara, não. Da creche? Ou... Não. Da creche aí. Como é que era lá na... Professor Tonhão lá. Não, lá não tinha professores, era só professoras, cara. Na minha época era só professoras. Que mulher. Bom, aí... É, nessa época eu não sei se dava pra identificar. Eu lembro de um episódio do programa da Mara, que ela cantava a musiquinha do Tuyuyuyu Sakurumiei, que o Perna vai procurar na internet por aí também, comprando os direitos autorais, lógico. E que ela apareceu sem a parte de cima, cara, com o topless. Delícia. Só tampando pelo cabelo, assim, as pecholas. E na nossa cidade, aquilo lá era praticamente o filme da Silvia Sente, né? É quase Pantanal, né? Exatamente. E olha como o mundo dá voltas. No programa da Mara tinha o Paulinho, né? Que era um menino que ficava vestido de... Viado. De ferroviário lá, sei lá, né? Que é o... Ferroviário. É. Que depois veio... E casou com a Mara e depois... Largou. Separou. Eu acho que a fantasia sexual deles era ela vestida de topless, só tampando o cabelo, e ele de ferroviário, cara. Vem, meu ferroviário. Né? E relembrando mais um pouquinho, a gente não pode esquecer também da Angélica, né? Todo visual dela tinha que ter uma saia curta pra aparecer a pinta que ela tinha na perna. Delícia. E ela raspava a pinta porque era peluda, na verdade. E o pior é que tinha uns marmanjos lá naquelas calçadas do Rio de Janeiro, usavam a saia curta só pra mostrar o pinto. Também. A Angélica pode e eu não posso, porra. Ia ser legal no programa da Angélica se alguma criança chegasse e tentasse matar a barata que tá na perna dela, né? Tinha que ter umas crianças pagas, né, naquela época mesmo. Vai lá, bate na barata. Tem um episódio que aconteceu no programa da Xuxa. Aliás, assim, antes do programa de ter o show da Xuxa, não sei se era um episódio piloto, não sei, que tem no YouTube, cara, a Xuxa desesperada porque ela não consegue dar conta das crianças. Puta, eu já vi isso aí, pode crer, meu. E ela nervosa, né? É, ela fica nervosa, dá um esporro nas crianças lá e tal. Vai pra lá, seu viadinho. Vai. É, ô, você tô vendo você aí, ó, seu filho da putinha. É. Sai daí, porra. Joga certo, projeto de biscate. O sotaque dela carregado, se liga. Porra, meu, você tá querendo esculhambar com o meu programa aqui, caralho? E aí, eu vou mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha tia, pro meu tio, pro meu avô, pra minha avó e pra você. Dengue, especialmente pra você. Aí agora nasce a filha dela e agora o nego manda beijo até pra tal da Sasha. Pô, né, dizem que a Sasha, lembra do episódio lá do Lendas Urbanas, que a Xuxa tinha a boneca amaldiçoada lá, né, que ela projetou. Sim, se você não ouviu, né? E diz que o projeto final entre ela e o demônio foi a Sasha, né? Foi a personificação da boneca da Xuxa. Por falar na Sasha, o pai da Sasha é um ótimo ator também, viu? Ótimo ator, deve ter sido o Paquito, não é possível. Muito famoso também, como é que é o nome dele mesmo? Luciano Zafir. Luciano Huck, isso, Luciano Huck. Luciano Paquir. Ah! Teve episódio que pegou fogo. Isso que eu ia falar agora, meu camagada. It's on fire. Nós vamos no evento, não foi? Já? Ah, não importa, meu. Episódios on fire. Lá, eu tava feliz, meu. Hoje a Teresa ia ser bem melhor. Ficou bastante tempo depois fora do ar no programa dela. Não lembro direito, não. Eu não lembro, só vi no YouTube. Eu também. O único escândalo que eu vi ao vivo foi o Silvio Santos se está bacana no chão lá. Meu, mas falar em Silvio Santos também fez parte da nossa infância. Tinha uns programas à tarde, né? Que no domingo à tarde ele tinha, que dava boneca, dava algumas coisas assim, né? Tinha de manhã, era nos anos 90 já, né? Que passava... Rolentrando. Domingo de manhã no SBT, meu. Acordava, via corrida... Passa o repasse. É verdade, tinha passa o repasse. Mas já era o Gugu, né? É, antigamente era o Gugu, é. Domingo! E outra coisa que tinha no domingo também, os Trapalhões às 7 da noite, né? Trapalhões era tão foda assim que você andava nas ruas aí no domingo à noite, todas as TVs praticamente, cara, estavam ligadas nos Trapalhões. Meu, mas isso não é questão de ser foda. É fato de nos opção. Nos anos 80 só pegava Globo, cara. Você acha que o pessoal lá do Mato Grosso torce pro Flamengo? Porque passava só jogo da Globo do Rio de Janeiro, velho. Eu lembro, o Alemão também vai lembrar quando a gente estudava. Eu lembro. No todo SESI. Respeito ao Mato Grosso, hein? Tinha uma menina na nossa classe que fazia campanha contra a Globo, abaixo assinado pra não assistir Globo. Fazia campanha pro SBT. Essa menina aí tinha a mesma. Não, peraí. Ela fazia a campanha pra não assistir a Globo e ir pro SBT? Isso, pra assistir o SBT. Que na época não era SBT, era TVS. Eu lembro dessa época dourada, oh meu Deus. A TVS, o Juninho Bio. Eu lembro que eu vi Mad Max uma vez, cara, na sessão das 10. Começava lá pra 1 da manhã, a sessão das 10, mais ou menos. Cara, eu... sessão da 1. Você tava fazendo acordado uma hora dessa, Vinícius? Vai pra cama. Chegando na balsa do Santos pra ver Mad Max, cara. Nossa, assistindo cara. Sexta Sexy. Você tinha que dormir. É domingo, meu. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a embalando o assunto aí, né, já que a gente tá falando dos programas, né, falando de TV, a gente não pode deixar de falar dos desenhos animados da época, né, cara? Demais. Corrida Maluca, cara. Nossa, era bom, hein, cara. Aliás, se a gente for ver bem, a maior parte dos desenhos legais que a gente conhece são todos da Hanna-Barbera, cara. É verdade. Discordo. Fala um aí, então. Dragon Ball Z. Não, mas pega na proporção, cara. Ah, bom. Você pega tá na... Já afinou. Não, mas na minha época de criança não tinha Dragon Ball Z, cara. Não, tinha Dragon Ball pequenininho, né, meu? Que é dos anos 80. Não. Dragon Ball pequenininho chegou no Brasil nos 90, mas aquilo lá é de 84, ó. Ah, é 85. Verdade. O Vinícius viajava lá de vez em quando, lá pro Japão, né? Passava muito lá. É. Era um tipo de precognição. A mãe dele não deixava ele ficar acordado até tarde, mas deixava ele viajar pro Japão sozinho. É verdade. Eu me lembro aí, Corrida Maluca, Zé Colmeia. Pegue o Pombo Moodley. Os Rabugento, Smurfs. Os Smurfs. Era muito bom. Os Smurfs pareciam os Manhattinhas, né? Cavalo de Fogo. Os Smurfs é um lance esquisito, né, cara? É um bando de Manhattinha. Né? Como que é aquele um lá? O Zé Buscapé é do Zé Buscapé. Nossa. Não, é. E tinha um que falava assim: ó, vida, ó, céus. Esse era o Hard. Hard é hiena. Tinha um monte que era igual. O cara tentava fazer as coisas, não conseguia. Aí mandava o filho dele lá. O filho dele era um idiota, também não fazia. É Ursulão. Aí quebrava as coisas na mão dele. E ficava, essa é a família aí, Urso. Da mulher. Família Urso, esse aí. Ursulino. Tinha também o Johnny Quest. Nossa, esse aí era bom, hein, cara? Mas ideia era só pra quem tinha TV a cabo, né? Não, esse passava na Globo. Ah, não, verdade. Muito foda. Johnny Cash era o Super Amigos. Inclusive tinha o Raj, que tá fazendo uma ponta hoje na novela das oito, né? O Raj. E é o Jairzinho também. Também, é. Obviamente, o Jairzinho. E o He-Man, She-Ra. Nossa. Corpo, eu gostava do Corpo. Caverna do Dragão. É o do Corpo da nossa classe, né, irmão? Que apelido infame, né, cara? Agora o Caverna do Dragão, acho que foi o desenho mais animal dos anos 80, cara. E que não teve fim até hoje, eu não me conformo por causa disso. É por isso, eu acho que foi ele o mais... não teve fim. Qual foi o fim do He-Man? Ninguém tem. Mas eu queria que eles voltassem pra casa. Você não sabe o fim do He-Man, cara? O He-Man... Ele casar com a Chi e ter muitos filhos. Não, mas eles são irmãos, cara. Ah, mas então deve ser algo bem pornográfico, né, cara? É o final, He-Man and Your Sister Naked. Aí vira o She-Man, né? She-Man. Eu não vou nem falar o resto. É, né? Não vou nem falar o resto, né, Pega? Te compromete, né? Não vou nem falar o resto. Não vou nem passar o site. Tem também o Pica-Pau, né? Clássico. Que é o nome, nos anos 80. Que é o nome, diga-se passagem, bem pornográfico também. Porque Pica-Pau tem tudo a ver, né? Com certeza. Tá, mas o Pica-Pau legal é aquele freak, né, cara? É aquele da perna grossa que tem dente, cara. É um bocão de ácido, né, cara? Ele é meio vesgo, né, cara? Você viu um rachador por aí? Isso. Aliás, tem umas frases, né? Tem umas frases do Pica-Pau que são... umas tiradas, né? É, tem a do rachador, tem a do... Se o Pica-Pau não tivesse contratado a polícia, isso não teria acontecido. Tem o Voodoo é pra Jacu, né? Tem o Voodoo é pra Jacu. E aquele episódio da Cu hoje? Cu! É verdade. Na cidade mal-assombrada, lá no Velho Oeste, né? Muito bom. Tem um outro também que era... Zé Curubu também, né? Zé Curubu era o vilão do Pica-Pau, né? O vilão, né, cara? O Leôncio, que é igualzinho um colega meu. igualzinho. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Só falta ele ser barbeiro. O episódio do barbeiro é legal, cara. Barbeiro Fígaro. É legal pra caramba, fica pau decepa a cabeça do cara. Coisa própria pra época. Tem um episódio do Puxa Frangos, né, cara? Do Frank. Nossa, aquele episódio é bizarro, hein, velho? E aí, Frank, falando francamente. Lembrando que o pica-pau é mais velho que a pedra, né? Só que aqui no Brasil acho que chegou só nos 80 mesmo. E passa até hoje em horário nobre, né, velho? Igual Chaves, né? Tesourando a novela da Globo, seja lá o que for que passa na hora do pica-pau. E quem assiste diz que passa o mesmo episódio todo dia. Como assim? Os mesmos desenhos, por exemplo. Digamos que passasse do episódio 1 ao 5 na segunda, na terça vai ser também do episódio 1 ao 5. Tá louco. Então se você quiser pegar a fala do Voodoo pra Jacu, você fica ligado aí às 7h45 mais ou menos em alguns segundos, você vai ouvir essa frase. Ó, senhor bispo, ó, fizemos seu jabá, hein? Faz o nosso aí. Tem que colocar a copa aí, ó, coloca o Tosco Shop lá. Cara, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas pela primeira vez eu vou fugir do assunto. O quê? Ah, nós vamos fugir do assunto, então, ó. Não, pera, você falou que... Vamos fugir do assunto. Não, não, pera aí, que falou do senhor bispo, eu quero dizer uma coisa aí, que bispo saiu a semana passada, que o bispo tem um blog, né? Ele tem um blog aí, tal, e passa as mensagens, né? Ele publica as mensagens dele, os sermões e blá blá blá blá blá blá. E aí, essa semana passada, ele colocou um texto lá pedindo ajuda, né, pras pessoas. Ajuda, né, financeira? É claro. Uma quantia simbólica. Só que é um detalhe assim, né? Ele diz que pra manter aquele blog, ele precisa contratar funcionários pra pagar água, luz e etc, né? E ele diz que o blog custa pra ele R$100 e poucos mil aí, cara. Mas pera, é isso mesmo, cara. Quanto a gente tá gastando por mês aqui no Tosco Fechado? Tem a hospedagem, R$15. Que é semestral, né? Sei lá. Aí tem o custo dos microfones, foi então, cara. Tem a mesa de som. Essa sim, mesa de som profissional, custou R$16 mil. Por isso, gente, a gente tá pedindo uma pequena contribuição. A gente vai pôr um link, uma conta. Vocês mandem a grana, hein, meu? E não esquece do aluguel do estúdio, né? É, detalhe, né? O ar-condicionado, né? As mocinhas que trazem o café pra gente. Mulheres. Pô, mas R$100, cara, pro cara manter aquilo, meu, como é que pode? Se ele me der milão, eu já tô feliz pra manter o blog dele. Então, cara. Fazer o blog dele por R$100, né, mano? Não, eu não faço o blog dele. Eu não tenho coragem. Mas voltando ao assunto, desenhos animados. Eu me lembro que tinha um desenho aí que passava na Mara até a tarde. Era um desenho de zumbis, cara. E tinha uns super-heróis aí que eram zumbis. E, se eu não me engano, chamava-se Os Inumanoides. Inumanoides, eu lembro do nome, viu, velho? Não lembro do desenho, não, mas o nome é familiar. Isso me lembra também dos Herculoides. Herculoides era bom. Me lembrou também de Thundar, o Bárbaro. Tem isso também, que era uma cópia fiel do Conan, né? É, que ele tinha aquele grito, né? Ariel! Ukla! Isso! Esse pouca gente lembra, aquele Jesse, meu. Os carros nasciam das plantas, lembra? Parecia um caroço de uva, assim, aí saiu um carro, assim, meu. Eu tinha todos os discos dele. Jesse Valadão. Jesse Valadão é o cara. A voz de seda. Oh, homem, cantava bem. Oh, gente, o Tom e Jerry que merece especial lembrança, né? Tom e Jerry era bacana, só que mudou totalmente, né? Aliás, todos os desenhos animados que relançaram foi a uma bosta. Pior coisa que fizeram com o Pica-Pau. E outro. Os do Pica-Pau, meu. Nossa. O outro, gente, o Scooby-Dooby-Doo. Esse era clássico. O Salsicha era drogado. O Salsicha parece aquele cantor do Do Skank. Scooby-Doo! Cadê você? Eu me lembro. Tá falando, né, meu? Como é a do vestidinho azul lá era a Daphne, era isso? É, a ruiva era a Daphne, que deveria ser a bonitona, né? É, eu achava ela mó gatinha, cara. Ela usava umas roupas muito anos 80 pra mim. Cara, mas era melhor do que encarar. Dia do Oclinhos lá. A Velma. Ah, não, a Velma não dava, não, né, cara? O vestidinho da Marge dela, né? Ó, se você pega os Flintstones, por exemplo, a mulher do Barney eu acho que era mais gatinha do que a mulher do Fred, cara. A pé? É aquela menina, né, irmão? Que falava igual. Eu leio, professora, tô com uma dúvida. Professora, me dá uma ajuda aqui na aula de português. Oi, professor. E o Vinícius, que era o mestre dos apelidos, colocou o apelido dela de Flintstone. É, porque se eu falasse Barney, ia ser muito na cara que era o Barney. De Flintstones. E teve alguns crossovers, né? Tipo Flintstones e Jetsons, né, cara? É. Mesmo... Foi bacana. Nossa, esse foi legal. Foi bacana. Eu não lembro, foi bacana. Nem eu também. Só tô fazendo figuração, que eu não lembro. Na verdade, eu tô lendo tudo, eu não lembro de nada. No Super Amigos, né? Nasci em 92. Que a gente teve contato aí com alguns heróis da DC, cara. Alguns personagens ali foram feitos só pro Super Amigos. Não tem revista em quadrinho. É, tipo Super Homem. Não, o índio lá, o Apache. Tinha um outro japonês lá, um sei o que era, Shaolin. Um furacão, não é? É, assim. Esse aí. Eu acho que esse tinha. Eu não sei se veio depois do Super Amigo, mas eu acho que tem ele ainda. Mas eu acho que não chegou a entrar pros quadrinhos. Tinha o Crypto. Mas o Superboy era o Superboy. Essa aí é outra coisa. Mas o Super Amigos trouxe uma coisa também que muito útil pros dias de hoje, que é a nossa vírgula sonora. É. Coloca aí, perna, pra todo mundo ouvir. Isso foi perfeito, rapaz. Enquanto isso, na Sala da Justiça... Oh, de novo, perna. Tem um episódio, cara, que eles lutam contra os deuses do Olimpo, cara. Isso não seria... Imagina eles lutando contra os deuses católicos. Imagina. O Bafafá. É Santos, rapaz. Deuses católicos só tem um. É verdade. É, mas é... Imagina o Super-Homem contra São Pedro, cara. Contra o Judas. O Bajo aqui contra o Judas. O Ajax contra, sei lá, São Miguel. Imagina um duelo do Luthor contra o Judas. Quem ia ser mais traído, hein, meu? Eles iam dar a mão e fazer a Liga da Injustiça. É assim que surgiu a Liga da Injustiça. É verdade. Tem o Thundercats. Nossa! Thundercats tinha os... Como é que é o nome? O Silverhawks. Silverhawks. Silverhawks passava de manhã no SBT, que ainda era TVS, cara. Silverhawks é muito bom. O Silverhawks é muito foda, porque a dublagem é a mesma do Thundercats é a mesma do Silverhawks, né, cara? Até o vilão lá tem a voz do Mun-Ra, tudo. É, cara. Igualzinho. E o, a história... Ele tava naquele povo, né, cara? Ele era tudo um povo. Era feio. Do espaço. Sideral. Era feio, cara. A história do Thundercats era um pouquinho parecida com a do Superman também, né? É, sei lá, né? Cai um cara do céu, onde o mundo tava acabando, sei o quê. Eles vão pro terceiro mundo, vão pro outro seja, mundo. Pro Brasil, né? Eles caem aqui no Brasil. Caiu ali perto de Botucatu. E aí acontece tudo que a gente já conhece, cara. Eu acho que eles caíram lá perto de Botucatu. Tanto que as lendas sobre o Saci, na verdade, são os Thundercats. É, que perdeu uma perna na era o simiano, cara, pulando lá. E o... Escamoso. O mais legal do He-Man, cara, era o esqueleto. Eu gostava do Granamir. Tinha uma mina lá na escola também, que o apelido dela era Granamir. Os óbvios. Devia ser linda, né? Granamir é um dragão. Aliás, teve uma fase que algumas meninas realmente ficaram conhecidas como Granamir. É verdade. Granamina. O mais legal do He-Man é que eles aproveitavam a mesma cena pra fazer várias ações dele, né? Só mudava o lado. Quando o He-Man chegava, tava perseguindo alguém, aí ele chegava correndo rapidão, dava uma agachadinha, olhava pra um lado e pro outro e saía correndo de novo. E ia rolado, assim, né? Quando dava é, um... né? Ele caía. Tava pedra também, você fazia... Ele sempre jogava pro mesmo lado a pedra, cara. Ele tinha que ter corrido pro lado, ele... E todo episódio tinha uma pedra, tá? Aquele tamanho lá. A mesma pedra. Podia estar no Alasca, só gelo, mas tinha uma pedrona ali. Tinha o esqueleto chamando o Homem-Fera de coisa inútil, né? Homem-Fera, seu animal! E o cara que do meu esqueleto é o Wolverine, hein, meu? O cara que do Wolverine que fez o barbeiro na novela lá das bruxas, que passou na Globo. Meu Deus. É verdade. Um dia eu tava aqui no PC e a televisão ligada lá na sala, e de repente eu escutei uma voz assim, eu falei, cara, o Wolverine. Eu fui olhar o que que era, era a novela das seis passando, cara. Cabeleireiro, isso que é o pior, velho. Era o Wolverine. Eu tô ouvindo, vou cortar em pedaços. Falando do cabelo da opa, tá passando aqui mesmo. Mas o Wolverine cortando cabelo nada mais é do que o Eduardo de mão de tesouro. Nimble, and he was quick, but jam, mass mud, faster, jacks on J's dick. Now little modelista. Bom, nos anos 80 era clássico as nossas roupas, né? Como as meninas só usavam camiseta, gente. Não tinha blusinha, não tinha nada. Era camiseta, todo mundo vindo da moda americana. Você queria que as meninas usassem aquelas blusinhas decotadas. É. Não. Elas não tinham nem seios ainda. Tinha clássica mais assim pro 87, por aí, né, Renato? Começou a usar sainha. Como que era? Uma sainha de prega com meia. Sainha xadrez, sapatinho boneca, um meião e uma boina, né? E as calças que a gente usava era aquela calça de cos alto. Nossa, parecia... Que abre aspas, eram as calças que deixavam as cinturas das mulheres melhores do que as de hoje, não, né? Ó, eu não sei se é um tipo de variação genética que ocorreu em 10 anos, mas nos anos 80, as meninas de 14 anos pareciam meninas de 14 anos. É. E hoje só parece mulher de... Hoje é mulher de 14 anos. Isso é evolução. É, só que aí chega aos 20 e tem uma cintura igual a de um cara, né? Porque isso elas perdem a cintura usando essas calças. Nossos baixérrimas aí. Eu gosto dos baixérrimas. agora ele é estilista. Ele é consultor de moda agora, Levão. Não, uma coisa que eu me lembro dos anos 80 era o seguinte, que todos os brinquedos de criança... Brinquedos não, sapatos de criança, né, sandálias pras meninas aí, vinham com algum brinde. Puta, eu tinha uma sandália. Claro. O meu, uma vez eu comprei um tênis e veio com dois cadarços. Uma vez eu comprei um tênis e veio com dois cadarços. Cardaço. Desculpa aí. As sandálias vinham com relógio, sempre vinha uma pulseirinha, um batom. Isso aí é pra desestimular as pessoas a seguirem a minha moda de andar pelado. As pessoas queriam andar pelado, ó, o Vinícius tá andando pelado, eu vou andar pelado também. Aí tinha que dar brinde pra pessoa comprar roupa, meu. Só aí que já comprou mesmo? Na nossa infância era quando a gente chegava na escola, tinha a diretora na porta da escada pra subir nas salas, medindo o tamanho dos shorts das meninas. Se fosse acima de 5 dedos do joelho, a menina não podia entrar na aula, tinha que voltar pra casa. E também olhava o conga no pé. Olhava a orelha, ver se estava suja. E tinha um professor gay lá que olhava o tamanho do pinto também. Se o cara não tivesse mais de 20 centímetros de pinto, não podia tomar banho depois da aula de educação física. Eu lembro que o César ia até a oitava série, né, meu? Depois o pessoal debandava tudo lá pro Augusto Neto. Aí eu tava lá no Augusto Neto desde a primeira série. Já era uma figurinha carimbada da região. Era um malaco. Já era um legendário ali. Aí chegou lá aquela galera do SESI. Na minha classe tinha o quê? Uns 3, 4 mau elementos do Augusto Neto. O resto foi tudo a galera do SESI, né, meu? Isso no primeiro colegial. Aí, certo dia, entra a diretora na sala. O pessoal do SESI é acostumado a levantar quando a diretora entra. Como se fosse o Papa educação. Eles levantaram e fiquei eu lá sentado. E ela olhando pra minha cara, olhando pra cara dela. Tipo, manda levantar aí. Manda, vamos ver. Vinícius, acho que na verdade, foda, cara, ele era um puta de um CDF. O Vinícius era. Ele era professor na segunda série, rapaz. E o cara tem orgulho disso, né, bicho? Eu repeti e me passaram de volta, perna. Eu sou assim porque eu sempre saí impune, cara. É culpa do sistema. A escola do Vinícius era tão boa que eu saí do SESI e fui pra lá. E o SESI era meio que presídio, assim. E quando eu via o Augusto Neto lá, a escola, eu vi que aquela zona. A primeira vez eu repeti de cara, assim, já o portão ficava aberto, eu ia embora todo dia, lá fliperama, todo mundo, isso também, só que o Vinícius... Isso aí foi o lance de colocar a gente à noite. Colocou tudo no... Eu sempre estudei de manhã, cara. Aí, certo ano, ó, vai tudo esses caras aqui pra noite. Aí eu vi meu nome na lista do noturno. Falei, meu, não quero estudar à noite, meu. Eu também. Só tem vagabundo, né, cara? Jogava vagabundo, né? E mandaram, eu, o Francis, o Fernandinho. Gente boa, né? Irmão, só a nata. Depois de uns anos a gente gravou o Ocean Eleven, né, meu? Na época a gente era tudo gente boa. O Ocean Eleven que não deu certo, né, cara? Pra você ver como as coisas mudam, né? Aquele uniformezinho que a gente ganhava, né? Aqueles abrigos que a gente ganhava na escola. Abrigo. Que era um... Japão, né? Aquela calça lá, que não sei se era de moletom, que material que era aquilo. E uma blusa, hoje é moda. O famoso pega louco. Aliás, hoje, se você for comprar tudo que era bizarro nos anos 80, hoje é moda, né? Roupa rasgada. Onde, na nossa época, andar com uma roupa rasgada, a mãe não deixava sair de casa nem por brincar. Moda e caro hoje, né? Na época a gente tinha roupa rasgada de graça, né? E por falta de opção mesmo, não tinha jeito. É, aquele você tá falando daquele uniforme azul, aquela tirinha. Isso, legal, assim, de lanca. Né? Que a tirinha às vezes soltava, né? Ficava balangando. Virou roupa esportiva agora, né? Coisa de playboy. Até vir um filho da puta e puxar, né? Aliás, tinha uma coisa que eu odiava na infância, é que quando você ganhava um tênis novo e ia pra escola, tinha uns malditos que vinham com aquela história de batizar, cara. Muito cara, bom. Eu desejo que os pés daqueles que pisaram nos meus tênis, cara, que caiam todos, cara, que fiquem mancos, cara. De novo. Face do mal. Sabe uma coisa que era, na época era meio barato e hoje é moda e caro, é o All Star, né? Eu lembro Louco, eu paguei R$35 no meu, né, irmão? Então, mas você comprou nos anos 80, porque é o estado que tá o garoto. Não, eu comprei faz uns 3 anos, acho, 4 anos, sei lá. Então, eu lembro que naquela época tinha o All Star e meu primo Neto tinha o All Star, que era uma edição especial que saiu, que tinha umas caveirinhas, sabe? É o Special Edition. Isso. Esse mesmo. Aí ele era meio carinho, eu falei, mãe, compra um All Star pra mim e tal. E com as vacas lá sofria de... Como é aquele nome mesmo? Que as meninas... Não, aquela doença que as meninas não comem. Anorexia. É, anorexia, as vacas lá perto de casa. Minha mãe comprou um bamba pra mim. Pelo menos não foi um bambi, né? Não, era um bamba, que era bonito. Tinha uma bola branca na frente, pesava 5 quilos mais ou menos, e durava uma semana. Naquela época tinha o All Star, o bamba, o conga... E o Kixute! E depois o Lecheval. M2000. New Balance. Nossa, M2000 é... ruim. Era feio demais, né, cara? Demais, cara. É verde e limão o bagulho do M2000. Pior que a gente tava nos anos 80, 90 ali e chamava M2000. Você vê. Mas não é o filme M86 agora. Eu sou muito louco, é vender igual água, né, meu? Hoje, nos anos 80 isso. Mas o calçado mais cobiçado mesmo era o Kixute, porque tinha travas. E a gente... Eu tinha Kixute. Eu usava, é o único que durava no meu pé. E você tinha várias opções, que o cadarço dele tinha 4 metros. Você podia amarrar na coxa, na canela, amarrar embaixo. Amarrar embaixo tinha uma grande vantagem quando você pisava na merda, né, Vinícius? Muito bom lembrar. E aqueles tênis que antes é legal você fazer uns desenhos na sola, né, meu? Ah, com a caneta. Tinha uns que... Não, tô falando. A sola vinha desenhada, tinha uns baixo relevo violento. E tinha um tênis, eu não sei qual é, um dos primeiros que saiu com amortecedor, que tinha um buraco de mais ou menos 2 dedos embaixo, né, meu? Rainha System. Aí o nego pisa na bosta. Puta que eu pare. Aí tem que tirar com palitinho, ou com uma colherinha, sei lá, meu. Mas é coisa linda de Deus. Não, mas o duro era quando você tava andando de chinelo ou descalço, né? E pisava naquela uma que entrava entre os dedos. Nossa, cara. Você chutava, né, a defeco. O que a gente não pode esquecer eram as botas ortopédicas da época, que pesavam uns 10 quilos cada pé. Eu usei bota, tem foto minha de bota. Aquilo lá deve ser de madeira, não é? De couro duro, assim, imagina, meu. Imagina você cair num rio com uma bota daquela, garoto. Tchau, rapaz. É uma âncora. Ai, feminina eram as melicinhas, né? Né? Lembrando a Ju, nossa amiga, que até hoje é fã, não pode ver uma melicinha, é apaixonada. A gente usou muito aquelas sandálias de borracha colorida. Eu tinha uma. Aquilo suava o pé e dava um chulé. Dava um chulé. Aí virava uma lama. Tênis pé Baruel. É daquela época, hein? Tá passando a propaganda hoje, mas é daquela época. Não, na nossa época era aquele amarelo. Eu me lembro que minha irmã teve... De enxofre, é. Minha... Chove pé de ovo podre, meu. Então, eu não lembro o nome daquele anti-chulé lá. Minha irmã teve uma melicinha que vinha com uma pochete de plástico. Claro, que era uma coisa horrorosa. Que... Toda menina saía com uma daquela. É, e o pior é que quando eu comprava aquela bicicleta, CCzinha, eu não vi um sapatinho rosa também, meu? Não sei, eu não tive uma CCzinha. É, que eu tinha, mas eu não sei se eu usei um sapatinho rosa. Eu acho que o sapatinho rosa não entrava no meu pé, ou eu tinha vergonha de usar os dois, né? Ou a bicicleta ou o sapatinho rosa. Senão eu ia falar que eu era bicha, meu. A moda também era a bota da Xuxa, né? Eu não tive aquele lá porque era muito feia. É, mas na época, eu lembro que nos aniversários também, a gente, né, as meninas gostavam até de vestir de Xuxa, né? Algumas. Outra grande parte, os pais queriam vestir a gente com aquela roupa horrível. Qual é o seu caso? Teve uma época que eu gostava, mas aí eu comecei a ficar maiorzinha, já detestava, e minha mãe insistia em comprar aquelas botas de Xuxa, branca, rosa. Fazia as Maria Chuquinha da Xuxa. E tinha aqueles lances, como é que é o nome daquela porcaria que balança, assim, que as paquitas tinham? Aquele negócio. Os pompons. Pompom. Pra cantar aquela música. É tão bom, bom, bom, bom. Pelo amor de Deus. A modinha dos anos 80 também pras meninas eram as saias balonês, né? E hoje é moda, coloridas, né? É, e hoje voltou a moda, voltou, né? Voltou tudo na moda. Mas, meu, é incrível tudo. Isso, né? Muita a moda gente volta tá usando as roupas das mães de antigamente que estão guardadas no maleiro, fedendo a mofo. Vão eu lavar pra usar agora, de novo agora. Na moda. Eu tô usando a roupa da minha mãe. Ela usava, minha mãe tem o quê? 1,60? No máximo. Bem curtinho, então, fica em você, é, não, pra ficar estádio, pra ficar apertadinho, né? Eu uni a moda do apertadinho com a moda dos anos 80, meu. Mas é, hoje, tudo que relança, né, anos 80, é caríssimo. E é uma pena, porque, assim, os tênis de hoje, pra mim, são horrorosos. Eu também não assim, gosto. Nenhum, não tem tênis que presta, e o detalhe, nossa, são tá caros, errado, sabe? E o legal, não sei se é legal na nossa época, mas não tinha muita divisão do que era roupa feminina e masculina, a não ser as cores, né? Roupa. O vermelho pra menina, o azul pro menino. Todo mundo usava mais ou menos o mesmo estilo. Hoje não, hoje são as patricinhas, né? Cheio de frescura. O que diferenciava as meninas dos meninos, além da diferença genética óbvia. Era o brinco. Verdade. Nos anos 80, usar brinco era coisa de boiola. É. Eu continuo achando coisa de boiola. Não, gente. Hoje é coisa de emo, Vinícius. É verdade. Ah, o que é uma... É uma evolução da boiolice também, da boiolagem. Uma evolução ao contrário, uma involução, né? Sinônimo. Hora de dar tchau. É muito bom lembrar dos anos 80 aí, uma fase que não volta mais e que foi muito bacana aí, apesar dos pesares, apesar de tudo que aconteceu, os anos 80 com certeza foi muito bacana aí e deixou saudade. Sabe o que é mais interessante nos anos 80? Que ele veio logo depois dos 70, cara, e ficou ali entre 70 e 90. Isso aí foi perfeito, por isso que chamam eles de 80. O assunto é vasto, mas a gente vai estar falando aí em outras ocasiões. Outros episódios. Por enquanto você pode mandar e-mails pra gente aí, sugerindo também assuntos aí dos anos 80 pra gente tá gravando aí. Mande sua cartinha aqui para o Jardim Botânico número 22. Qual que era? Saturnino de Brito. 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. 2.470. É. Meu Deus, ela falou repete o CEP aí, Renata. 22.470. Pô, vamos fazer uma campanha e todo mundo mandar uma carta pra lá, velho? O que você quer chamar? Você quer a casa de alguém? Eu não sei, mas eu me lembro o telefone do Bozo, cara. Era 011, era 236-0873, cara. Nossa. Legal, todo mundo aí que tá ouvindo a gente, liga lá no Bozo, hein, meu? Fala, ó, quero falar com o Bozo. Aí você liga lá, você vai comprar alguma coisa, um Coscark, uma Dreamlift, ou alguma coisa. É isso aí, agradecendo a você que ficou aí ouvindo aí o Tosco Chanchada Podcast, a gente agradece. Pede aí, né, que vocês divulguem, né, o podcast. A gente tá tendo um retorno muito bacana. Muito obrigado aí ao pessoal aí que tem entrado em contato aí e avisando a gente das falhas, as pessoas aí que tem divulgado no Twitter e tal. É, eu me despeço por aqui e não vejo a hora de gravar o próximo, beleza? Valeu! É, eu queria agradecer aí o pessoal de... Pelo que a gente tá vendo aqui no nosso... Como é que é o nome do bagulho que vem estatística, Tânia? No Google Analytics. Isso aí, a gente tá vendo o Google Analytics aqui, vimos que a cidade de Bauru é um dos maiores paga-pau do nosso programa. Poderia, sei que o Perno é politicamente correto, então eu gostaria de mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e especialmente pra você, Xuxa. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês e nos vemos numa próxima aí. Gente, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo convite e agora eu vou de táxi. Ó, leva uma foi no banheiro e não vai poder se despedir, hein? Donô tá aqui. Bom, a gente tá indo embora e eu gostaria de dizer que hoje eu consegui comprar o meu primeiro All-Star, mas não é de caveirinha, então ainda não tô feliz. É, eu queria falar mais uma coisa também. Nos anos 80 eu não comi ninguém, cara, então achei uma bosta os anos 80. Inteirinho, passei zerado. Mas aí o reverso. O cara não tinha entrado nem na puberdade ainda, bicho. Mas isso não importa. Ô, Vinícius, larga de ser depravado, cara. Não importa. Mas você bulinou a menininha na escola. Ah, mas... Foi bulinado pelo professor. Ah, estou indo embora de trem pagador. Tchau, pessoal. Até a próxima, junto à Unicef. 1, 2, 1, 2, 3, 4... La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la He-Man! Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Perna queima rosca! Maestro, sua vez, maestro!